mais uma emissão direta do Lança-Chamas e também a terceira conclusiva da série Pat Travers. Primeira pequena série de pequenos programas que decidimos incluir no Lança-Chamas a partir da queda do ano, ou seja, o outono, e que vão incluir logo a seguir a Pat Travers à parte uma emissão de descanso que será um registro magnético, Ozzy Osbourne e muito mais coisas, como por exemplo programas especiais dedicados ao rock ou heavy rock novo escandinavo e japonês. De qualquer modo, as graças da entrada do Lança-Chamas de hoje são entregues às damas. A primeira delas, uma das grandes revelações norte-americanas entre o ano passado e 85, Fiona. Chamamos as iniciais de hoje com duas das debutantes da cena A, Devi norte-americana, exatamente duas morenas, Fiona e Lee Aaron. You don't hear, no. I sit out here and look. Sejamos FM Estéreo da Rádio Comercial, hoje a conter mais uma e emissão conclusiva à número 3 da pequena série Pat Travers Band. Entretanto, tudo garotas no início de hoje com Fiona, Lee Aaron e as 5 Girls School no seu novo álbum Running Wild. You really like a Miley Moutine. You like the way the wheel. Like my 7-inch leather heels, I'm going to all of the shows. I'm fancy clothes. praticamente um velho clássico, como já vai sendo o hábito das Girls School, recuperado para este álbum Running Wild, Do You Love Me, soltas do início do Lança-Chamas FM Estéreo da Comercial até às 18. Ainda antes de entrarmos na parte número 3 da história Pat Travers Band, Van Zandt, não incluído ainda nas locais desta nossa emissão, álbum de qualquer modo já com circulação portuguesa garantida a partir da semana que vem, mas porque serve de pretexto imediato para um passatempo com a oferta de 5 cópias deste álbum da banda nova de Johnny Van Zandt, em que o vosso trabalho se resume a criarem um novo lettering, portanto, letra desenhada como se fosse os símbolos para concurso à escolha do grupo para usarem como lettering. A própria capa do Van Zandt, já publicado no nosso país, é um exercício sobre esse tema. As letras que incluem o nome do grupo são V-A-N, Van e Zandt, Z-A-N-T. Trabalhem sobre isso, façam o que quiserem, enviem para Lança-Chamas, Rua Sampaio Pina 26000, Lisboa, Codex, o mais rápido possível. De qualquer modo, contando já que a próxima edição do Lança-Chamas é um registro magnético, há perto de 10 a 12 dias para enviarem os vossos trabalhos. 5 álbuns de Van Zandt em oferta. But I found me a crack. Yes, I was born on the wrong side. I've been pushed around so long it's hard to see. Just what fate is gonna do to me. Just one more chance, yeah, to pay. Apresento um tema do álbum agora publicado no nosso país e que serve de tópico imediato para o novo passatempo do Lança Chamas, a criação de um novo lettering para o grupo, com as letras V-A-N e Z-A-N-T, que deveremos receber nos próximos 10 dias e dar indicação de premiados, entretanto, de hoje a 15 tardes. Avança Chamas, terceiro número relativo à história da Pat Travers Band, e ainda antes que esse terceiro número consume toda a série, um pequeno recado de Vítor Barão, o criador da mesma, para o Lança Chamas, em relação a um amigo do Lança Chamas que escreveu com correções à aula ou às aulas. Boa tarde. Antes de iniciar propriamente o programa dedicado a Pat Travers Band, queria, antes de mais nada, agradecer ao Rui Manuel Guedes de Carvalho de Matosinhos, que me escreve uma carta a fazer correções à primeira e segunda partes do Pat Travers, em que, na realidade, e penso que haja uma discrepância em relação às informações que ele possui e as que eu tenho, não é? E que agradeço que me tenha corrigido. Pois eu falo na primeira parte em que Putting It Straight, álbum de 1977, seria o quarto. Ele corrige-me em que na realidade não é o quarto, mas sim o terceiro, em que depois disso existe o álbum Hit in the Streets, Go for What You Know e Crash and Burn. Eu na realidade conto que antes de... do Putting It Straight existe o Crash and Burn. Qualquer das maneiras, agradeço imenso a correção que me foi feita. Quanto à terceira e última parte, realmente eu tenho conhecimento do álbum Hot Shot, só que pura e simplesmente não, infelizmente não o possuo para o poder divulgar, e terei que me limitar ao Black Pearl. Ainda antes que o número 3 do Pat Travers ou da Pat Travers Band se termine aqui no Lança Chamas de hoje, o Rui Manuel Guedes de Carvalho e Vítor Barão estão desde já convidados a contactarem o mais depressa possível, à parte a distância geográfica que os separa, para acertarem pormenores em relação à Pat Travers, e se o justificar também, ou se se justificar também, um dia fazermos um outro Pat Travers maior, com maior discografia. Este foi o que nos foi possível aqui no Lança Chamas, que agora aqui começa e ao Sons do Rock. Iniciamos esta terceira e última parte da série dedicada à Pat Travers Band com Electric Detective, do álbum gravado em 1981, Radioactive. Constituíram o grupo Pat Travers nas guitarras, Mars Calling no baixo e Sandy Gennaro na bateria. Nos finais de 1981, David Hemmings, até então manager da banda, é substituído por Doc McGee, um barão do petróleo que anteriormente já tinha ajudado Travers em problemas financeiros. Com esta nova mudança, Pat Travers Band renova então o contrato com a editora. Para vossa curiosidade, o contrato com a editora vai dar um acréscimo de $750,000 para suporte promocional, a juntar a $250,000 que já possuíam da assinatura anterior. Acréscimo nas despesas promocionais, a banda pôde então atuar e preparar com muito maior segurança e liberdade álbuns que daí surgiriam. Travers contacta então o seu amigo Don Harris para as teclas, muda o nome do grupo para Black Pearl e em 1983 grava o álbum com o mesmo nome. Coming back to me, baby. Well, I'd rather Após a gravação de Black Pearl, a banda não perdeu tempo. Turnês consecutivas pelos Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão. Produzido pelo próprio Travers, este álbum contém uma variedade musical tão grande que não foi difícil a sua promoção pela rádio americana. Country, hard rock e até uma faixa inspirada na Quinta Sinfonia de Beethoven são alguns dos temas que integram este Black Pearl. Pat e o grupo parecem finalmente ter conseguido superar todas as dificuldades, dando-nos a antever um futuro brilhante na sua carreira. I Love You, I'd Rather See You Dead, Stand Up e Rockin' foram as quatro faixas que escolhemos deste LP para finalizar a série dedicada a Pat Travers Band. Rock and roll! Lança Chamas FM, Mistério do Comercial, iniciada há 3 semanas e a completar-se hoje uma série de Vitor Barão, criada para esta emissão e dedicada à Pat Travers Band. No próximo fim de semana ou na próxima edição do Lança Chamas, 17-18 FM Estéreo da Comercial, passará para vocês um registro magnético com mais uma passagem de destaque daquelas calmas que habitualmente costumamos usar. A 26, regressaremos aqui com outra série de 3 mini-programas, dessa vez e em sequência à Pat Travers Band, com incidência em Ozzy Osbourne. Ao vivo também a bomba Iron Maiden, já a fazer os seus efeitos, pelo menos no mercado da Grã-Bretanha. Por enquanto, aqui no Lança Chamas apenas o single, com uma embalagem já a poder considerar-se de luxo, no meio do hard rock heavy metal, e acoplando os temas Running Free e Sanctuary. Heavy Pattern, Dio, são passagens de destaque muito próximas para o Lança Chamas FM Estéreo da Comercial, onde se resolveu agora a faixa ao vivo, ou uma das faixas do novo álbum ao vivo dos Iron Maiden, que, ao que soubemos e por informações de Vítor Barão, incluirá pelo menos pedaços da grande vitória dos Iron Maiden em Portugal e cujo genérico nos escapa de momento. Praticamente o final do Lança Chamas de hoje, apontado insistentemente pela crítica e mesmo por muito público como uma das grandes revelações continentais europeias no hard heavy metal, Yngwie Malmsteen.